Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Deep Sound. Às quintas-feiras, pelas 21h, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. É surpreendente. 15,6% dos jovens portugueses magoam-se de propósito. O estudo foi apresentado hoje e envolveu 5.050 adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, entre o 6º e o 10º ano de escolaridade. O estudo surpreendeu a própria coordenadora do mesmo, Margarida Gaspar de Matos, que sabia que este fenómeno existia em Portugal e que tinha uma influência parecida noutros países ocidentalizados. Mas nunca pensou que este número fosse tão grande em Portugal. Repito, 15,6%. O estudo indica também que são os jovens que bebem e fumam mais e consomem mais drogas, sendo o haxixe uma droga em crescente consumo, comparativamente com os estudos anteriormente realizados, em 1998, 2002 e 2006. Os jovens que se automutilam dizem que o fazem, aliás, por uma questão de regularem as suas emoções. São jovens que, para além de beberem e fumarem mais do que os outros e de consumirem mais drogas do que os outros, são também mais tristes do que os outros e dizem não aguentar. O corte é uma forma de, com a dor física, equilibrarem a dor emocional. A culpa do pedido de ajuda externa a Portugal é das agências de rating. Foi Robert M. Fishman, sociólogo norte-americano, quem o disse num artigo de opinião publicado no New York Times. Diz ainda que o caso português é um aviso para muitos outros países. A verdade é que enquanto as agências de rating foram descendo o crédito a Portugal, a produção industrial teve o maior crescimento da zona euro no mês de fevereiro. Foi notícia que avançamos ontem, com base em informações divulgadas pelo Eurostat. Professores estão a ser pressionados para concordarem com um novo acordo ortográfico. A informação chegou ontem à Rádio Antena Web por uma fonte que preferiu manter o anonimato, mas que deu a conhecer repressões estatais. A fonte afirma que há professores que estão a ser ameaçados de despedimento caso manifestem publicamente discordância com o novo acordo ortográfico. A mesma fonte dá-nos a conhecer que estão previstos mais acordos que deverão começar a ser estudados nas próximas décadas. No Iémen, o exército voltou-se contra o regime e apoia agora o povo. Ontem, atirou a matar sobre 5 polícias. Aliados aprovam fundo financeiro para ajudar rebeldes líbios. Foram encontrados pregos que crucificaram Jesus Cristo. É o realizador canadiano Shinsa Jacobovici quem o diz. Naturalmente, a notícia já está a levantar muita polémica e o realizador é já acusado de estar a levantar uma farsa. Shinsa Jacobovici diz que num túmulo de Jerusalém encontrou 2 pregos que, assegura, ajudaram a crucificar Jesus Cristo. Desconhece, todavia, as bases desta teoria do realizador canadiano. Hoje há jogos. Braga, Benfica e Porto vão entrar em campo. O Dinamo de Kiev já está em Portugal para defrontar no AXA o Sporting de Braga, enquanto que o Benfica viajou até Eindhoven para defrontar o PSV local. O Porto encontrou neve quando chegou a Moscou para defrontar o Spartak daquela cidade. Os jogos estão a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. E se os 3 clubes continuarem em vantagem na eliminatória, vantagem conseguiram na primeira mão, irá dar-se algo histórico para Portugal e para o desporto nacional, que é a presença de três equipas lusas nas meias-finais de uma competição europeia. O Antena News termina por aqui, mas regressa segunda-feira, às 11h40, já que amanhã não haverá Antena News. A informação desportiva regressa às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.